Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, esses 24 estudos você pode aplicar no violão, na guitarra elétrica, no cavaquinho e no contrabaixo elétrico também, entre outros instrumentos de cordas. São 24 exercícios que você pode trabalhar a técnica da sua mão esquerda, né? Da sua mão esquerda aí tranquilamente nesses instrumentos. No caso do violão, são 6 cordas, utilizar esses exercícios da primeira até a sexta corda e voltando à primeira, repetindo aí várias vezes, né? No cavaquinho, você vai usar da primeira corda até a quarta corda e voltando, mas os movimentos na mão esquerda serão os mesmos, né? E depois, na guitarra, é a mesma coisa do violão. E no contrabaixo, aí você tem o contrabaixo de 4 cordas, o contrabaixo de 5, o contrabaixo de 6, né? Aí você, se você está estudando contrabaixo de 4 cordas, vai estuda até a quarta corda, voltando à primeira, se é o de 5 até a quinta corda, voltando à primeira, se é o de 6 até a sexta corda, voltando à primeira. Então é um exercício que você consegue trabalhar a técnica da sua mão esquerda nesse instrumento com muita tranquilidade. No caso do violão, eu vou colocar a ponta do dedo 1 da mão esquerda na primeira casa, na primeira corda e tocar. Depois, coloco o dedo 2 na primeira corda, na segunda casa do violão e vou tocar. Depois, o dedo 3 na primeira corda, na terceira casa. E o dedo 4 na primeira corda, na quarta casa. Quer dizer, na mesma corda. Vou passar para a segunda corda, fazendo a mesma coisa. Dedo 1, 2, 3, 4. Terceira corda, né? Aí eu vou tocando esse exercício até a sexta corda e voltando à primeira corda, né, no violão. E nos outros instrumentos vai ser a mesma coisa. Se é de 4 cordas, vai até a quarta e volta à primeira, né? Como já disse. Se é de 5 cordas até a quinta, se é de 6 vai até a sexta corda. Então, é esse exercício, o interessante dele é que você pode aplicar ele em vários instrumentos, né, de corda, e aí conseguir trabalhar tranquilamente a sua mão esquerda, e aí dominar a técnica e depois fazer seus solos, né, com bastante tranquilidade. Então, reserve alguns minutos diários aí. E aplique no instrumento, né, que você estiver estudando, que vai ser muito interessante. Pessoal, se você está iniciando no violão ou na guitarra, aqui na lateral deste blog, em categorias, você vai encontrar muitos estudos para iniciantes, intermediários e avançados. Tá bom? Então vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.